Patrulha 03, escuta. Bem, autorizado Salvador, Salvador, voo local 510, decola em coordenação com a torre pro noroeste. Aciona transponder 1623, controle 1-0-80. 1645, solos 31, entra na direita, direcionando o possível, chama solo 219. Presente, torre no noite, decimal 95, ajuste na 0 no 7, agora vamos, voo. 43, boa noite, descendo para 160. Boa noite, 6143, desce até o nível de voo 050. Alfa, mano, baixa transmissão, confirma, tá pronto a decolagem pro noroeste. 03, vento 140 graus, 069, autorizado a decolagem pro noroeste. Repórter para o sol. Boa noite, 69, ali mantendo o zero. Ali mantendo o zero, 69. Plona 645, Juliette, para o portão 10, fica atento ao follow-me através do gate 8. Atenção, forma de trajeto 2, 1-0. Boa noite, China 62, 1-0, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 04. Aguardando o telefone, 03. Boa noite, 69, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 069. Zero 03, controle da 0, décima 8, morro. 1-2-0, décima 8, grato. Controle Salvador, boa noite, patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Decolado Salvador, vai patrulha ABR-324 a seu pé, acionado 1623. Diabo, chama retorno. Chama nada retorno, Jardim. Controle da 0-8. 1-2-8, 1-2-0-8. Boa noite. Trolle, o 1869 da Gol. Chega. Perfil Abo Elefa. Cruzando 1200. Ok, sobe 360, mantém a saída vigilante. Sobe 360 e manterá a saída, sob vigilância, 1869. Yankee Zulu Golf, tome proa norte, patrulha 03, tome proa norte para evitar tráfego. E voa nessa proa 3 milhas. Tá, 3894, estabilizado. Patrulha 03, copiou? Copiou, tá mantendo proa norte, 03. Ok. 3894, completa final, chama a torre agora. 11895, posição de 11 horas, 4 milhas, rumo norte, um helicóptero mantendo mil pés. Ok, 7395, obrigado. Delta 3894, vai passar o Índia Sierra, baixar de checar. 3894, autorizado pouso destino 0, ventando 30 graus, 069. Autorizado o pouso da 3894. Confirma? Azul 4206, portão 3, pushback, funcionamento. Ok, coordena com a equipe de sala após o rapaz da Avianca parquear no portão 4, tá livre, informa táxi. Sim, de forma parqueamento do Avianca no portão 4, tá autorizado para o estacionamento. 42062. A controle de voo, número 66, só confirmada, está autorizado o dia. O número 66 para 2 mil pés, autorizado a RS 1017. 2017, Xanai 1143, número 3 na aproximação, reduz velocidade para 220 mais. 220 mais, 1143, reduzindo. Só para a gente se programar, o número 2 é o que está no inferno agora, senhor? O número 2 está fazendo a chegada Mari, próxima posição Itapa. É 1467. Alô, Salvador, boa noite, Gordo 70. Confirma? Salvador não externo, senhor. Quem chamou? O 6143. Boa noite, Gordo. 70, informação em curso é Delta, prossiga. A sua está 16 milhas, o Nuno 6143. Vai estar sobre vetor para sequenciamento, mantendo a presente proa limitado inicialmente pelo localizador. Nessa proa autorizada descer para 3 mil pés, 1017. Localizador mantendo a proa para o para 050, 6143. Precisa prosseguir na proa de Elefa, o 1869? Guarda Elefa, 1869. 1869. Solo 40, direita, solo 2099. Direita, solo 2093, Salvador Azul 4206 para o SAC, COB 105. 3 horas e 20 de autonomia, alternando Maceió. Direita via Índia, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste na 097, com voo azul 4206. Sente livre táxi à direita via Índia, ponto de espera chama torre 895. Chegada, boa noite, azul 4206. Salvador, boa noite, alta 32. São 3894, boa noite. Prossiga seu táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o 5, tá 3894. Autorizado para o Galeão, nível de voo 180. Vai prosseguir via Golf 677, decola pistão na zero. Após decolagem, curva, primeira curva à direita. Cumpre o perfil da EL, após voo coral, ou de intercepto aerovia. Aceno transponder 5516, controle 120, decimal 80. Voo do 70, informa para o início do táxi. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4206, aproximadamente do ponto de carga do Nordeste. Azul 4206, boa noite. A linha decola. Pistão no 0, vento 130 graus, 059. Gente, a linha decola, pistão no 0, azul 4206. Limite do, é o localizador para o 6143, senhor? 6143, da presente, assume Duna, desce para 2017, autorizado ele. 2000, autorizado ele, 6143. 869, chama de fica no 288, alterna no 2000. 01869. 1166, visual. Chama a torre 11895. 1895, 1166, boa noite. Boa. Autorizado ingresso, é porta leve pronto, Charlie, tango no forno, pista no sesto. Oito meia nove, chama o centro Recife 288. 1288, boa noite, 869. Boa noite, Índia Delta Bravo, na via chegada, desce para 2000 pés, 1017. Trip 54 no 5, passou coral 3 milhas, chama agora Ilhéus, 120, decimal 1, serviço está encerrado. Boa noite. 1166, boa noite, baixou e travou. 1166, boa noite, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 069. Livre pouso no 0, 1166. Completa a final, chama a torre 118-95, 6143. 118-95, 6143. Gente, boa noite, 4209. 5219, tá pronto, copo? Vitória da Conquista, autorizado, nível de voo 200. Decola pistão na 0, primeira curva direita. Cumpre perfil árvore, elefa após DCT Oplo. Após Oplo, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5040, controle 120, decimal 80. Com 219, cotejamento correto, em soma pronto, pushback e acionamento. Direita, só luz decimal 9. Zona 9, bom, não, não me lembro. Xenem 143, confirma a trem checado, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 910, 6143. 166, prossiga seu táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, bom, não. Controle Salvador, muito boa noite, o Papa Papa Charlie está vindo fora. Boa noite, o Família Uniforme, sobe 400, saída da El. 400, saída da El. Ingressa Juliette para portão 09, fique atento ao follow-in através do gate 7. Ok, Juliette para 09, atento ao follow-in através do 7, no nome 6. Alfa Salvador, chegando em 20. Prossiga, senhor. Para 4, no nível 360, Galeão. Ok, está autorizado. Galeão 360, decola pistão no 0. Primeira curva após a decolagem à direita. Cumpre o perfil da Eulid após uma motiva. Intercepta o peso 1 no 0 após SMAP, Lúvito. E após prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aciona no transponder 5022, controle 120, decimal 80. 50, direito, pistão 2 decimal 9. Tirei 143, reporta ali na curtíssima sinal, falando de 100 pés a 200 pés, uma camada de chuva muito forte, tá bem prejudicando a visibilidade ali, bem na curtíssima. Né? Até 200 pés vem sem chuva e depois quando toca, para a chuva. Falou, Xenar 6143. noite, Xanamé 143, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette, portão 2, né, 143. Azul 4206, chama agora Recife, 12685, alterna 1245. 1285, 2545, boa noite. Confirme. Papa, Charlie César informe, solicita direto do Bridge. Chama o centro Recife e solicite diretamente ao mesmo 25.1 agora, Charlie. Tango Ilpa. 1251, boa. Boa. E patrulha 03, controle. Ah, foi curta. Há uma aeronave em aproximação, preciso que se afaste mais 2,5 milhas do seu domástico. 2,5 milhas do seu domástico, patrulha. Repeto Bravo, atingindo 2000 pés, estabilizando o lock. Já Delta Bravo, compete a aproximação final e sobre torre na frequência 1-8, decimal 9-5. Torre, 2-9-5, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Índia Delta Bravo. Índia Delta Bravo, reporta curto fininho, entra checando. Ok, reportará quando com o trem checado, Delta Bravo. Torre, o Papa Romeu, Índia Delta Bravo, passando externo, baixado, checado, visual. A torre autoriza o pouso do Índia Delta Bravo? Índia Delta Bravo, autorizado o pouso, pisco no zero, vento no 40 graus, 089, pista molhada. 7 no 40 com 808, pista molhada, Delta Bravo. Sete pistas de decolagem, por gentileza. Você encontra em que hangar? Bem, está autorizado para Recife 390 nível. Vou prosseguir na aerovia Peruísque 58, decola pista 97. Esquerda após Pucas de Maracaju é a saída. Aceno transponder 5021. Controle 120, decimal 80. Pucas de Maracaju. Para o pushback, eu flip 5219. 5269, aguarda. Confirma, por gentileza, a saída, cuidado. Pucas, Jamo. Juliette, Alfa, Mike Oscar, após Aracaju. Ok, 502 no número transponder, confirma por gentileza o PAB. Oxcelis assente, meia dúzia no PAB da presente torre no 8 decimal 95 para acionamento e táxi. Cinco dois um nove, coordenação com a equipe de solo e forma táxi. Passa na céu, gordo 70. O Gordo 70 confirma, por gentileza, os dados do táxi, POB e autonomia. Índia Delta Bravo, Polo 01, confirma o passe do time. Esse é o direito, uma sonda do Nacional 9, Índia Delta Bravo. Alfa Romeo, Índia Delta Bravo, prossiga. Quem ingressa Alfa é a porta antes da Juliette, Índia Delta Bravo. Patrulha 03. 640, prepara a saída da EOL e da IPDEV, aguardando cópia. Salvador é o Patrulha 03. Siga. Patrulha 03 solicita a possibilidade de manter o patrulhamento até o final da BR 324. Está mantendo a sua escuta, está mil pés. Patrulha 03, eu não copiei a solicitação. Bordo 70 autorizado cruzamento. Mantenha a Delta. Dá passagem ao tráfego que já se encontra na Alfa. Pode prosseguir a Alfa. E reporta antes da Juliette. Está autorizado. Sim, patrulha 03. O 35219 está acionado para o táxi. Estamos com 63 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Táxi autorizado via parte 1 de Alfa, ponto de espera, turno no 8 decimal 95, ajuste na 097. Bom voo. Pátio 1 de Alfa, ponto de espera 1895, 1017 a 35. Direcionar a porta, Fox Chachar. Delta Bravo dá passagem ao tráfego da Trip, após ingressa Juliette, contorne o pátio e me chama novamente no táxi em Lima. Oi Salvador, muito boa noite, ao Trip 5219. Estudo 9, além da cola, visto no 0, vento 130 graus, 079. Além da cola, visto no 129. 4, 5, cobra. Autorizado Vitória, nível de voo 360, vai prosseguir via Upper Whisky 50, da cola, pistão na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, Leda após voo PDEV, onde intercepta a aerovia. Aciona o transponder 5067, controle 120.80. Correto, informa pronto. O chiback acionamento, portão 10. 209, decola 07, controle 20, décima 8. 208, trip. Para o site, para o site, para o site, para o site, para é o Oxanar que está chamando para o posto, confirma. Afirma, Oxanar 6201. Ok, agora sim, 5/5, está livre para matar. Livre para o estacionamento, chamar a táxi, eu chamei a 201. Gordo 70, ali mantém pista no zero. Critério. 97, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, 340 é o nível da cola, zona 0. Primeira curva direita, cumpre o perfil da Euleda após voa Motiva, intercepta para azul 1-0, bridge para azul 1-6 e após proteger conforme a outra. Aciona o transponder 5-0. 63, controle Salvador 120, décima 80. Está autorizado o barulho 3. Três. 3897, cotejamento correto em forma pronta, puxa acionamento. O 70, vento 140 graus, 079, forçado a colar, pista no zero. Para Taxo Xaner 6201, está com 1-02 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Tchau, PB. 1-02. Direita, vem ainda, ponto de espera, torre. 1-08, decimal 95, ajuste 1017, bom voo. Oxa 6201. Direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1017, boa noite, até a volta. Jordana com a equipe de solo no 645 e forma pro táxi. Autorizado o cruzamento da 17, Índia Delta Bravo, estacionar a frequência livre, boa noite. Volta para Guarulhos. Confirma o tráfego chamando para cota? 6143. Desculpa, 6259. 6259, para Guarulhos, está pronto, cópia? Tá. Autorizado, Guarulhos 360 é o nível, decola pistão na zero. Primeira curva à direita, cumpre o perfil da Euleda após voa Motiva, intercepta para azul 1-0, bride para azul 1-6, para se prossegue conforme a rota. Aciona transponder 5052, controle Salvador 120, décima 80. 360. Escola da 10, curva à direita, aerovia para o 1-0. Aí da El, Leda, Motiva, Brite, só para o 1-6, pode contar no trânsito. 0-2, controle 1-2-0, 2-1-8, 1-2. Só confirmando a primeira aerovia, peso 1-0, após Brite, após o peso 1-6. Correto, Pedro 0, bridge após a Pedro Luna 662. Que está correto e forma pronta, posicionamento. Gordo 70, voe Dael na presente. Dael da presente, o Gordo 70. Estamos mantendo o devido aeronave da Codono 0, posto conflitante, que estimado 2 minutos inicialmente. Charlie, autorizado a colapso no 7, vento 140 graus, 079. Oi, Salvador, boa noite, Oceaner, 201, tá pronto? 201, ali mantém, capoeira no 0, estimado, 2 minutos. A linha mantém em cima em 2 minutos para decolagem, hoje também é 201. Charlie, decolagem 14, controle no 08. Controle Salvador, Fox Charlie Charlie, Pucajama. Fox Charlie Charlie, contato radar central 390 na saída Puca. 390, Puca. Autorizado da colapso, tu no 0, vento 0, virão 089. Livre decolagem da 1 no 0, Oceaner 6201. Gordo 70 foi Coral na presente. Coral da presente, Gordo 70. Da 01, decolagem no 6, controle da 0, decimal 8. Confirme. Decolagem no 6, controle da 0, decimal 8. 208, grato, uma boa. Controle Salvador, boa, Oceaner 6201. Delta, na 6201, no contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 da El, Chanel 6201. Tá 3 2 3 8 9 7 4 5 0 vento 1 3 0 graus 1 0 9. Pode voar, Rita? Chanel 6201, tá autorizado da El. Da El, Chanel 6201. Chama Recife na frequência 128.8, alternativa 1260. Controle da 0 da 8. 08, boa noite. Controle, boa, gol no 645, decolando as suas coisas. Gol no 645, contato radar, se for o 360 na saída da El. 260, 360 na da El. Possível para onde Leda. Pro gol 645. 645 autorizado da El, após 2006. Após 2000, autorizado da El. Obrigado. Patango Fox, Charles, Charles, chama o setor Recife na frequência 12685, alternativa 25345. 1685, 2545, Fox, Charles, Charles. Paulo Tan 3289. Táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera torno no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Diga. Patrulha 03 está de regresso para pouso no Graer. Está se autorizado, daí a próxima está tirado para o pátio. Aguarde a comunicação com a turma. Projeto 3, coordenada 14, na frequência 18.95. Gente, coordenada 14, 18.95, patrulha 03. Salvador, patrulha 03. 303, reporta conta final, Graer. Sim, reportará na final, Graer, patrulha 03. Sanha 6201, no chame o centro Recife, na frequência no 251 e alternativa no 3395. 25 decimal 1, alterna 1339, poxa, Nero 6201, boa. Boa. Passou 98, prossiga na descida para 2000 pés, ajuste em Salvador 1017, está autorizado ILS, é que tem reporte localizador. Reporte para o localizador, está autorizado a descida para 2000 pés, ajuste 10016. Ajuste é 10017. 71017, pastor 98. Salvador, Oceané 6259, a posição é 2, tudo bem, que está na meta. Está livre, vamos atrás, seu chefe. Vai chamar para o ataque, meu Deus. Salvador, tá 32. 97, além da cola, pistão no zero, vento 100 graus, 1009. Além da cola, pistão no zero. 03, vento 100 graus, 1009, já ponto solo controlado, Graer. Goma 645, chama Recife, na frequência 1251, na alternativa no 3395. 251, 3395, boa. O 03 não fica, não, para pouso no pé. Patrulha 03, na final para pouso no Grael. Autorizado pouso no Grael e voo patrulha 03, 25 graus, 08 nós. Tá certo, reportará no solo controlado da patrulha. Controle de Salvador, 3897. 3897, contato radar, para o 340, na saída da El. 340, saída da El, 3897. Solo aos 3-0 no corte de frequência. Boa noite. 7 a bordo. 4:40, galeão. Gente, direita, via Índia, ponto de espera, torre no noite, decimal 95, ajuste 1017. Boa noite, morro. Direita, até o ponto de espera das 10, 18, 95, 1017. Obrigado, boa noite.